chegando e eu não vim de passagem. Tamo chegando na humildade. Tamo chegando e nós não vem de passagem. Não, tamo chegando na humildade. Tamo chegando e eu não vim de passagem. Tamo chegando na humildade. Tamo chegando. Sempre na sagacidade, lembrando qual é o corpo. Eu só quero o que é meu, não vim tomar o que é dos outros. Cheguei na humildade, sacando quem é de verdade. Quer um conselho? Faça o mesmo. Reveja suas amizades, reveja seus conceitos e atitude. Então busque simplesmente sua autoplenitude. E em meio à multidão, mantenha Deus no coração. Não abaixe a cabeça, erga ela, meu irmão. Sua hora vai chegar, é só questão de tempo. Mas não fique aí parado, esperando esse momento. Então corra atrás, se esforce mais. Porque se a vida parceiro, então se liga de olho no ponteiro. Mas sem desespero, mantenha a calma. Não siga um roteiro, a meta é chegar. Que seja em primeiro, o caminho é longo. A estrada é cheia de curvas, mas eu vou pelo meio. Eu vou pelo meio. Tamo chegando na humildade. Tamo chegando e eu não vim de passagem. Tamo chegando na humildade. Tamo chegando e nós não vem de passagem. Não, tamo chegando na humildade. Tamo chegando e eu não vim de passagem. Tamo chegando na humildade. Tamo chegando. Mais perto da compreensão que a mente capacita. Tô lerdo, não tô vendo ação, mínimo que necessita. Aperto o cinto, é que eu sinto quem manda nesse recinto. Seguindo meu instinto, com apetite e faminto. Não é mito, é verídico, é crítico. Não aceito lixo, poético. Não sei se eu sou, mas avisa que ele avisou. Suavizou, visualizou a mensagem que ele mandou. Cumprimentos meu chegado, não sei se tão atrasado. Confirmando meu futuro e não esquecendo os aliados. Conectado à batida que envolve o meu eu. Infectado, suicida, que mostrou língua perdeu. Três moleque, uma missão, cantando com amor cada canção. Ainda tem uns vacilão, mas não estresso não na luta. Eu não vou beijar o chão, mas cada pau na sua solidão. Na sua solidão. Tamo chegando na humildade. Tamo chegando e eu não vim de passagem. Tamo chegando na humildade. Tamo chegando e nós não vem de passagem. Não, tamo chegando na humildade. Tamo chegando e eu não vim de passagem. Tamo chegando na humildade. Tamo chegando. É só uma trilha, vários planos de dominar o mundo. Me esquivo das incertezas desse sujo submundo. Meu time tá formado, aceite essa ideia. A batalha aqui é fria, sem espaço pra Zé Ruela. Nas ruelas da cidade me perdi, me encontrei. Eu venci, eu chorei, eu sorri, eu errei. E nem por isso eu deixei de focar na caminhada. Cada papel rabiscado, mano, cada tragado. Uma diferente levada, cada degrau dessa escada. Foi intenso, foi suado, mas honrei minha medalha. Não jogo a toalha, grito, foda-se o mundo. Se tu não entende a causa, tu não sente o bagulho. Sigo em frente, tamo chegando na humildade. Crescendo com a arte, C2A é meu encarte. Sem alarde, para pra refletir um pouco e pensa. Sem humildade, onde cê vê a sua decência, hein? Tamo chegando na humildade. Tamo chegando e eu não vim de passagem. Tamo chegando na humildade. Tamo chegando e nós não vem de passagem. Não, tamo chegando na humildade. Tamo chegando e eu não vim de passagem. Tamo chegando na humildade. Tamo chegando.